periferias. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Essa é a vida nas periferias. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Estirado, eu não sabia quem era, parecia o chegado. E eu estava com medo de me aproximar e de me arrepender quando chegasse lá. Eu criei coragem e me aproximei. Quando vi aquilo, quase não acreditei. A voz não saiu, apertou o coração. Aquele corpo estirado era do meu irmão. Na hora minha cabeça começou a rodar. Fiquei desesperado, não dava pra acreditar. O meu único irmão morreu. E eu tentando entender o que aconteceu. Uma poça vermelha, era só o que eu via. O sangue do meu mano que se escorria. Ajoelhei em sua frente, comecei a rezar, pedindo a Deus, faça ele voltar. Ele era o meu irmão, meu melhor amigo. Sem ele, pra viver eu não vou ter motivos. Ele que me criava, me dava o pão de cada dia. Viver naquele barraco foi uma agonia. Eu não tinha idade para trabalhar. E como é que iria conseguir me criar? Ia ter que ficar na rua sem ter o que rangar e comer qualquer coisa que no chão eu achar. Essa é a vida nas periferias. Então se liga, meu irmão, esse é o nosso dia a dia. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Nisso eu boto fé, pode acreditar. Essa é a vida nas periferias. Então se liga, meu irmão, esse é o nosso dia a dia. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Nisso eu boto fé, pode acreditar. Durante aquela noite inteira eu fiquei ali pensando se aquilo era real ou se estava sonhando. Meu irmão estirado, a chuva caindo e eu desesperado, sentindo muito frio, imaginando que alguém chegasse naquele local, pegasse o meu irmão, levasse para o hospital. Mas depois eu vi que tudo era em vão, que não passava, mano, da minha imaginação. Então voltei à real e percebi novamente que estava em uma situação muito deprimente. Ninguém pra me ajudar, ninguém pra me proteger. Eu era apenas uma criança sem nada poder fazer. Então eu pensei, daqui a pouco a polícia vai vir. Quase todos os dias eles passam aqui. Mas logo naquele dia que eu estava precisando, eles não apareceram, não estava acreditando. Meu irmão nos meus braços com o corpo todo perfurado. Eu não aguentava ver aquilo, estava desesperado. Seu sangue não estancava, a água não deixava. Eu o cobri com minha camisa, mas nada adiantava. E não consegui conter o desespero. Então novamente voltei a ficar de joelhos. Nem eu mesmo entendia o que eu estava falando. Ao mesmo tempo rezando, chorando e soluçando. Pensei em sair pra procurar ajuda, mas não queria deixá-lo sozinho naquela chuva. Depois vi ele com os olhos abertos, meio esquisito. E eu tão inocente, pensando que ele estava vivo. Peguei sua cabeça, fui sobre os meus braços, comecei a falar, tudo embaraçado. Lhe fiz algumas perguntas, ele não me respondeu. Foi aí que eu vi que na verdade ele morreu. Essa é a vida nas periferias. Então se liga, meu irmão, esse é o nosso dia a dia. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Nisso eu boto fé, pode acreditar. Essa é a vida nas periferias. Então se liga, meu irmão, esse é o nosso dia a dia. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Nisso eu boto fé, pode acreditar. Eu sempre vejo aquela cena em minha frente, quando estou sozinho ou mesmo com muita gente. Meu irmão mais velho, eu não consigo esquecer, porque logo agora ele teve que morrer. Me deixou sozinho. sozinho neste mundo cruel. Um anjo o levou pra porta do céu. Meu Deus, por que o Senhor me deixou aqui? Se me levasse com ele seria melhor assim. Será que eu nasci somente pra sofrer? Porque logo comigo isto foi acontecer. Tinha levado 3 tiros, não tinha mais salvação. 2 na cabeça e 1 no coração. Somente o que o moleque via era a escuridão. E nos seus braços estava o corpo do seu irmão. O sangue jorrava com a água que caía. Choveu a noite inteira até amanhecer o dia. E eu naquele beco só pensava em chorar. E não chegava ninguém pra me ajudar. Continuei ajoelhado naquele lugar durante várias horas, sem parar de rezar. Aí então, só me restava chorar. É, só me restava chorar. Mas graças a Deus, isso eu suportei. Sofri, cresci, vivi e me virei. E hoje eu paro e fico a pensar: será que um dia a violência vai acabar? Vocês podem dizer que isso é difícil, mas ouçam nosso conselho, nunca será impossível. Se todos os rappers tiverem a mesma tendência, tenho certeza que um dia acabará a violência. Sei que o rei dos reis está ao nosso lado, que é Deus o nosso pai, muito obrigado. Essa é a vida nas periferias. Então se liga, meu irmão, esse é o nosso dia a dia. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Nisso eu boto fé, pode acreditar. Essa é a vida nas periferias. Então se liga, meu irmão, esse é o nosso dia a dia. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Nisso eu boto fé, pode acreditar. Essa é a vida nas periferias. Se é desse jeito, ninguém pode mudar. Essa é a vida nas periferias. Se é desse jeito, ninguém pode mudar.